andrecedesmoral.com.br. Você tá doido? Chegou escocês, novinha. Não tem jeito. Ela rebola o popozão. Ai meu Deus, fico maluco. Vou passando atrás dela e vou fazer o vulgo. Passando atrás dela e vou fazer o vulgo. É vulgo. Eu tô passando atrás dela e vou fazer o vulgo. Produções 7779 8160118. Ninguém contrate.